semaninha, é? Ah, esta foi mais uma semaninha, é verdade. É verdade. Certinho ali. Certinhos regulares. Mais nada. À mesma hora, mesmo dia, mesmo sítio, pumba. Uhum. Por acaso tenho, deixa-me meter aqui uma inconfidência, porque recebi esta semana uma mensagem do Patreon a dizer que não conseguiram processar o meu pagamento, ou seja, perdemos um patrono este mês, porque pelo visto o meu cartão Visa virtual que eu gerei para pagar a patronagem deve ter expirado. E então tenho que ir fazer outro. Portanto, não. Neste momento não sei se estamos a gravar para patronos ou não, porque não sou patrono. Portanto, não fui informado enquanto patrono se estamos a gravar efetivamente a esta hora ou não. Mas há fortes indícios para que tal esteja a acontecer. Sim, uma vez que eu tendo sou em conta até... que temos dois ou três pelo menos a assistir hoje. Exatamente. Mas pronto, fora de conversa da treta, isto é só aquecimento. Tiogo, sim, como foi a tua semana? A gente, conta-nos. A gente acredita tanto no nosso podcast que somos patronos do nosso próprio podcast. Ou isso é egocentrismo, é. Mas pronto, cá somos. Bah, siga. Ora, a minha semana foi aprender sobre uma série de coisas interessantes e outras assim um bocado revoltantes. Aprender? Tu não sabes tudo? Não acredito. Não sei tudo. Não acredito. Não. Estou em choque. O que é que tu andaste a aprender? Antes de compreender, vou começar pelas coisas boas, que é para o pessoal. Espera, aprender não é uma coisa boa. Ei, caramba, só te enterras. Antes das coisas que aprendi. Ah, ok. Pronto. Mas aprender também é uma coisa boa. Coisas boas. Meninos que nos ouvem, aprender é muito bonito. Aprender é muito bom. Temos que aprender coisinhas todos os dias. É verdade. E a escola é muito importante. Exatamente. Infelizmente, nem tudo o que aprendemos sempre é agradável, mas a vida é assim. Isso é... Pronto. Não estragues a surpresa às crianças, vá. Exatamente. Olha, antes disso, agradável foi ouvir o Ubuntu Security Podcast, o episódio mais recente. Cuidado com o que vais dizer, que acho que é um engano, mas pronto, eu já te vou corrigir. Mas sim, continua. Dá-lhe. Ok. Episódio mais recente do Ubuntu Security Podcast tem uma explicação parcial sobre como é que funcionam os updates de segurança no Ubuntu. Okay? Há vários aspectos. Um deles é que o Ubuntu aplica uma série de medidas de mitigação de updates, de falhas de segurança. Por exemplo, randomizar a alocação de memória, coisas desse tipo, que dificultam que os exploits possam ser facilmente bem sucedidos. Por exemplo, se os exploits tiverem o objetivo de introduzir algo na memória do computador ou retirar algo da memória do computador, se a atribuição da memória ao software for randomizada, o atacante terá dificuldade em prever onde é que essa memória será alocada. E como tal, será bem mais difícil então conseguir utilizar um exploit que baseie-se nestas tentativas de previsão. Para além disso, dessas mitigações, o Ubuntu faz uma coisa que nem todas as distribuições fazem, porque algumas resolvem confiar nas mitigações e ficar-se por aí, em alguns dos casos, nem sempre, claro. Então, o que acontece é que o Ubuntu, além de ter estas mitigações, aplica sempre os patches assim que eles estão validados e que se confirmam que são eficazes e que é oportuno aplicar esse patch. Uhum. Nem todas as distribuições fazem isso. Algumas fazem, outras não fazem. Eu acredito que as mais populares e mais importantes todas fazem. É essa a minha observação prática. Mas, por exemplo, esta semana passada ou semana anterior, já não sei, houve um patch que para o Python, que algumas distribuições resolveram não fazer não aplicar, confiar simplesmente nas mitigações e não aplicar esse patch. Uhum. Portanto, é uma diferença, e é uma diferença interessante. Ah, eles ainda explicaram também que em casos de alguns patches mais importantes ou componentes mais importantes, eles resolvem não só aglomerar patches para não ter um impacto tão frequente, ok? Por exemplo, o Grub, cada vez que há uma atualização do Grub, Aquilo tem um impacto relevante, não é? E nós não vamos querer alterar o Grub frequentemente. Então o que eles fazem é aglomeram um conjunto de patches e de tempos a tempos lançam esse conjunto de patches. E o que está a ser feito aqui, neste caso vai ocorrer um patch do Grub em breve. Então eles estão a dizer que o que eles estão a fazer é utilizar uma funcionalidade que já existe há algum tempo, que são os e há muito tempo, e quando digo algum tempo, mesmo muito, muito tempo, que são os pockets. Okay? Quando nós... quando nós, se vocês alguma vez olharem para o sources.list do vosso apt, vocês vão ver que além do endereço URL do repositório, também está os repositórios em si, o main, o universe e afins. E ainda às vezes à frente está coisas como proposed security. Exatamente. Coisas desse tipo. Okay? Esses proposed security são pockets. E o que acontece é que por vezes, antes de um patch ser disponibilizado a toda a gente, a Canonical coloca nesse proposed o pacote com o patch, e apenas pessoas que aderiram a esse proposed é que recebem esse patch. O que é que acontece? Essas pessoas, se encontrarem um problema, idealmente reportam o problema, e o problema é corrigido antes de ser disponibilizado a toda a gente, antes de ir, por exemplo, para o Pocket Security, que é um pocket que idealmente toda a gente tem ativado. Pronto. Este é um dos mecanismos que a Canonical tem, de além do seu próprio controle de qualidade interno, de utilizar as contribuições da comunidade para garantir a qualidade de um patch. Okay. Além disso, eles ainda estão a fazer outra coisa, que é utilizar os rollout parciais de pacotes. Nós já falámos disso aqui há dias. E o que eles fazem é, quando entra no pocket, neste caso eles falaram, acho que entrar do security, eles primeiro vão disponibilizar para 100 pessoas, depois esperam um bocadinho, se ninguém se queixar de nenhum problema, para um grupo um bocadinho maior, depois continua para um grupo assim, um bocadinho maior. E assim, o que é que acontece? Se ocorrer algum problema, se houver alguma regressão, essas pessoas vão reportar esse problema, e o problema terá tido um impacto num número muito mais pequeno de pessoas. Portanto, é também curioso toda esta forma de disponibilizar updates de uma forma cuidadosa, para causar um mínimo de impacto. Yeah, compreendo-te. Tu e mais? É, para além disso, falaram ainda de uma melhoria no Mint. Era aí que eu queria chegar, sim senhor. Vai ter uma melhoria. O Mint tem uma política de segurança um bocadinho que eu acho um bocadinho estranha. E o que acontece é que eles são muito seletivos em relação aos patches de segurança que aplicam, e por omissão eles não aplicam os patches todos. Ok, ou melhor, não disponibilizam a todos os utilizadores todos os patches. É mais isso o que acontece. Exatamente. E eles vão fazer agora uma alteração dessa sua política, e querem promover aos utilizadores, aos seus utilizadores, que eles ativamente vão carregar lá na checkbox necessária para que todos tenham todas as atualizações assim que elas estão disponíveis, assim, ou pelo menos assim que eles as fazem. Mas vai ficar por omissão? Ou seja, quando tu instalas Mint, vai ficar por omissão? Não. Ou eles vão te convidar a? Eles vão convidar a. E até agora eles utilizaram uma linguagem um bocadinho assustadora, vá, em relação a esses patches. Eles dizem que eles podem causar instabilidade e coisas desse tipo. E eles agora vão, estão a preparar uma estratégia nas quais vão convidar as pessoas a fazer isso, a ativar aqueles patches, e a não falar deles como algo que é perigoso. Na minha opinião, é uma mudança positiva. Torna, na minha opinião, o Mint um bocadinho mais aceitável. Eu tenho problemas com esta política do Mint, porque o Mint propõe-se ser uma distribuição para principiantes, e eu acho que esta política de não ter os patches todos de segurança não é uma política adequada para principiantes. Acho que é uma política adequada para quem já sabe o que é que está a fazer. Eu, por acaso, ia falar sobre isso. Então. Não é a primeira vez, não é a primeira vez que nós falamos aqui do Mint, mas raramente falamos por aspectos, raramente referimos o Mint neste podcast, pelo menos, para, por razões positivas. E essa, a questão dos updates e dos updates de segurança é um dos motivos que nos leva exatamente a ter essa opinião. Aliás, é daquelas poucas opiniões em que nós até concordamos, é que de facto o Mint, eu recomendo tipicamente, quando às vezes me pedem opinião sobre qual é a melhor distribuição ou qual é a distribuição mais adequada ou o que é que eu devo utilizar, eu não gosto muito dessas perguntas porque acho que cada um deve encontrar a sua, mas aquilo que eu normalmente nunca refiro é as pessoas, ou seja, nunca convido as pessoas ou evito, faço com que as pessoas evitem a utilização do Mint exatamente por isso. E mais uma vez, não consigo perceber, aliás, estou contigo, estamos de acordo, isto já é alguma evolução, mas não consigo perceber como é que eles vão convidar os utilizadores a ativarem essas atualizações de segurança, mas não o vão fazer por omissão. Acho que é uma incongruência, acho que não faz muito, pelo menos para mim e com os dados que possuo neste momento, não faz muito sentido. Ou seja, é mais ou menos como vão lá, porque se isto correr mal a culpa não foi nossa porque vocês é que lá foram. Não faz muito sentido. Honestamente, não consigo perceber a estratégia desta. Não consigo, lá está. Não, ou tu fazes, ou tu convidas os utilizadores atuais a ativarem e por omissão passas a ativar, ou então não faz sentido, uma das duas não faz sentido. Pelo menos essa é a minha visão sobre este assunto. Não sei se tens alguma coisa que queiras acrescentar. Eu não pensei muito nessa perspectiva. Eu pensei mais no que é, na tal perspectiva que eu disse anteriormente, que é o que é melhor para os utilizadores. É claro que alterar uma coisa aos utilizadores atuais, eu acho que não se, que o que eles já têm não deve ser alterado sem sua permissão. Exatamente. E aí convidar faz sentido. Para os novos, o que eu acho é que deve ser aplicada a política que, avaliando, seja melhor para eles. Certo. E na minha opinião, para isso, o melhor é estar seguro, e para estar seguro é preciso ter utilizações de segurança. É isso, vamos ver se entretanto há um próximo passo ou se eles ficam por aqui. Vamos ver. Também ainda não é muito claro como é que eles vão fazer isto. Eles só anunciaram que estão a planear uma estratégia neste sentido. Pode ser que ainda mudem a estratégia e que vão nesse sentido de passar a configuração por omissão. Seria muito bem-vindo, até porque o Mint, de resto, é uma distribuição interessante. Tem muitos utilizadores que são bastante fiéis e que apreciam muito o valor que disponibiliza para eles. E portanto, é sempre melhor que não se. Que conhecendo nós alguém que não sendo muito tecnicamente evoluído, que possamos não ficar preocupados em se a pessoa sabe e tem o que é que está a fazer nessa distribuição. Ok. Adiante. Vamos então para as coisas negativas, porque isto até agora, apesar de tudo, foi a parte positiva. Sim. Eu descobri que já tinha ouvido falar, mas ainda não conhecia bem o que é que era, ainda não tinha ouvido a explicação do que é que estava de facto a acontecer, que é uma coisa chamada CNAME Tracking. Não sei se já ouviste. Estou ansioso pela tua explicação, ó sábio Constantino. Vou tentar explicar. Ora, CNAME, antes de mais, é um tipo de registro de DNS. Registro, ou de entrada de registro. Basicamente, os CNAME são uma entrada que apontam, em vez de apontarem para um outro endereço, para um endereço IP, apontam para um outro endereço DNS. Exatamente. Até aí estamos bem. Ok, agora imaginem que têm o site exemplo.com. E esse vosso site exemplo.com, como é um site super popular, tem muitos servidores por trás a servir de facto o site, e vocês então têm uma solução de load balancing, ou seja, de balanceamento de carga, que diz: olha, tu agora, como este servidor está muito ocupado, tu agora o pedido vai para outro servidor. E, além disso, por vezes Ainda há outras coisas que se fazem, ok? Isto é o lançamento de carga, não é muito o que se faz com o cinema, mas era isso que eu tinha dito, não tem nada a ver com o cinema. O que se faz é também dividir partes do site e serem servidas por servidores diferentes, que esses sim têm nomes diferentes. Portanto, esta componente da interface é servida por uma parte, a outra parte é servida, outra componente é servida por outra. Deixa-me interromper-te, Diogo, um servidor... que acho que te estás a embrulhar um bocado e que estás a fugir do tema. Isso não tem nada a ver com CNAME. Isso é uma questão de tu teres o teu site principal no teu exemplo.com e teres um subdomínio que é o images ou imagens.exemplo.com com as imagens. Bom, essas imagens essas imagens são um exemplo de um componente que pode ser servido. Exatamente. Através desse servidor. Mas até aí ainda não falaste em nada de CNAMEs. Portanto, isso pode ser CNAMEs ou pode ser registros A. Não tem nada a ver uma coisa com outra e podem ser balanceados ou não da mesma maneira. Portanto, isso não tem nada a ver com CNAME. Avança para a parte interessante, homem. Calma. Pronto. Entretanto, perdi na explicação que ia fazer. CNAME tracking. O objetivo é CNAME tracking. Sim, como é que eles fazem tracking com CNAMEs? Isso é que eu quero saber. Pronto. Antes de mais, eu queria explicar a utilidade dos CNAMEs. Pronto, a utilidade dos CNAMEs é poderes apontar para um nome e esse nome a dizer: ok, este nome, na verdade, é aquele nome. Deixa-me explicar, eu dou-te um exemplo mais usual. Tu tens um servidor apenas, em vez de teres balanceamento, tens um servidor apenas onde alojas o teu site. E tu tens uma entrada no teu DNS que é ftp.oteusite. E tens uma entrada que é mail.oteusite. E tens outras entradas e que podem ser tudo CNAMEs, porque no dia em que tu migrares todos os teus recursos para outro servidor que tem outro IP, só tens que mudar um registro. Que é o registro também do teu exemplo.com e mudas o IP e vai tudo atrás. Essa é uma das. E a vantagem é que se tens tudo no mesmo servidor, usas um CNAME porque facilita-te a gestão. Se tiveres efetivamente as imagens noutro servidor distinto, convém teres um registro A que tem outro IP e apontas para outro servidor e o mail e o FTP e diabos a 4. Agora, a questão do CNAME tracking é que eu ainda não percebi. Calma, já lá vamos. E podes também ter casos em que tens um IP dinâmico na tua infraestrutura e consegues apontar para um eu dos uso serviços isso. que tens. Eu uso exatamente. Eu uso esse apontas truque, então sim. Para um nome que é atualizado. Em vez de ter 30 nomes de... dinâmicos, uso um CNAME para um único que é atualizado de 5 em 5 minutos. Pronto. Só faço a gestão de um, exatamente. Há coisas desse tipo. Portanto, há casos, há legítimos para a utilização de CNAME e é uma coisa muito útil. Acontece também que os browsers, como é que os browsers veem? Os browsers não, quando pedem a resolução do nome, não veem o nome intermédio, portanto, só veem o registro inicial, o CNAME. Se vê o nome e vem o IP que é o IP final. Okay? O servidor de DNS não diz pelo meio que há um CNAME. Certo, até aí tudo bem. O que é que acontece? Os browsers todos seguem uma política que é a política de origem. Conteúdo, eles mostram para os cookies. Desculpa, para ser claro, os cookies que os browsers recebem. Sim. Tu só consegues, a partir de um servidor com um domínio, manipular cookies para os servidores desse domínio e dos seus subdomínios, ok? Não consegues, por exemplo, o exemplo.com não consegue manipular endereços do servidor ubuntu.com. Ok. Com CNAMEs. Acho que já estou a chegar lá, sim, mas continua. Então o que é que aconteceu? Como os browsers estão a ficar super eficazes no bloqueio de trackers, há sites que estão a trabalhar com empresas de tracking que fazem o seguinte: definem o interesse do seu servidor apontando para outro endereço DNS de outra entidade, dessa tal entidade que faz tracking. E depois essa entidade que faz tracking então aponta ou de volta ou para outro endereço teu ou para um IP teu. O que é que acontece? Essa entidade que faz tracking recebe todos os pedidos que tu fazes. Os DNS, ok? E além disso, o que essa entidade consegue fazer? Consegue ver todos os teus cookies. Ok. E os sites fazem o seguinte: põem informações em cookies para alimentar esses trackers. Mais ainda, esses trackers conseguem obter as tuas sessões se estiverem em cookies, e conseguem utilizar as tuas sessões posteriormente até. Ou seja, temos aqui, estamos perante uma utilização altamente perigosa de tecnologias de tracking, que podem levar a leaks extremamente perigosos de dados, e que está a ser praticada por cerca de 10% dos 1000 sites mais utilizados do mundo. Esta situação é mesmo muito perigosa. E é escandalosa. Quer dizer, opinião, eu não diria perigosa, mas é promíscua. Eu diria que terem acesso às minhas sessões é perigoso. Como assim? Imagina que trata-se de uma aplicação em que eu tenho conversas privadas e confidenciais. Okay. E é uma aplicação web. E essa entidade que faz tracking resolve utilizar isso para fins prejudiciais a mim. Ou é atacada e alguém consegue obter as minhas sessões e utiliza essas sessões para fins negativos para mim. Uhum. É mais do que qual foi a palavra que usaste? Promíscua. Promíscua, é mesmo perigosa. O Tiago Carreira está a dizer que eles só recebem pedidos de DNS. Não recebem só pedidos de DNS, eles têm acesso aos cookies. E aí é que está a questão. Porque se tivesse só acesso aos pedidos de DNS, e que já era bastante grave, porque basicamente os que eles estão a utilizar isso para dar a volta ao facto de nós não estarmos a tentarmos impedi-los o tracking, mas basicamente porque os pedidos são feitos do mesmo domínio, eles têm acesso aos cookies. Certo. Os pedidos HTTP são não é só os pedidos de DNS. Soluções. Soluções. Há algumas soluções. Uma solução funciona apenas em Firefox, porque os browsers baseados em Chromium não têm acesso a APIs, não disponibilizam APIs para isto, só o Firefox, que é o Block Origin. O Block Origin tem uma lista de trackers que fazem esta prática e de sites que fazem esta prática e então consegue fazer esse bloqueio. E outra solução é utilizar serviços de privacidade por DNS. O Cloudflare serão o Quad DNS, o Quad 9 será. Sim. Eventualmente outro, mas não há opção gratuita. Eles têm uma opção que é paga, que é a que oferece esse serviço de privacidade. E o Cloudflare, não tenho certeza se a opção gratuita também faz isso. E há também o AdGuard, que tem um serviço de DNS, e o AdGuard é uma das empresas que também oferece um serviço que previne o bloqueio deste tracking por CNAME. Certo, parece-me bem. E quanto a CNAME tracking, é isto? Ok, olha, não sei se queres tu contar. Nós já tínhamos falado, ou seja, nós falámos aqui e falámos até em privado sobre o Edgard. Já tínhamos falado aqui do assunto. Soluções como, porque quando tu falas nisso, tu tens, por exemplo, soluções locais, e nós temos alguns patronos. Nós hoje estamos a interagir pouco com os patronos, estamos a falar com os patronos mais pelo chat e não estamos a trazê-los para aqui para o episódio, que é uma chatice. Mas se eu usar um P-hole, eu tenho o problema resolvido. P-hole não sei, porque eu não sei quais são as listas que eles utilizam. Eu como não tenho um P-hole, não sei se, não fui ver se eles estão a fazer essa, ter essa diligência. Sei que o do Edgard, como eu tenho o serviço, eu aliás tenho uma appliance da Edgard, eu fui ver o que é que eles fazem. E de facto eles estão a bloquear, sim. Ok, parece-me bem. Já tens essa appliance instalada onde? Num Raspberry Pi? Sim, instalei no Raspberry Pi, já instalei já há bastante tempo. Não ia dizer um ano, mas não sei se é um ano. Usas o Snap? Sim, sim. A appliance é um Ubuntu Core com o Snap já instalado. E a única coisa que tens de ligar, fazer é meter a appliance no cartão de dados, arrancar e fazer o setup inicial, que é bastante simples. Ok. Olha, eu vou deixar de descansar um bocadinho, porque sei que tens mais coisas para falar, mas eu tenho aqui um tema muito rápido. A minha semana hoje foi, em termos de novidades aqui para podcast, não foi das mais intensivas, mas tenho aqui uma referência que queria fazer, porque descobri, não sei se tu já conhecias ou não, mas eu pessoalmente não conhecia e descobri, e pode dar jeito a mais pessoas, que é, eu não sei se tu conheces o site SSL Labs, é muito utilizado para testar certificados SSL em websites ou em serviços serviços web. E tipicamente o processo é, tu vais ao site SSL Labs, colocas lá o endereço do servidor que tu queres testar e ele faz-te ali uma série de validações, desde coisas tão básicas como a árvore ou a hierarquia dos teus certificados, e nós falámos sobre isso ainda, sobre a multicert foi semana passada, não foi? Falámos sobre as Sim, alterações foi. Que vão acontecer. Portanto, esse tipo de alterações de verificações podem ser feitas no site, e podem ser feitas online no site SSL Labs. É porreirinho, ele depois dá-te um gráficozinho sobre qual é que é o nível de segurança, segundo eles, da tua aplicação web, e tu podes tirar algumas conclusões disso e fazer algumas correções até. Agora, o que eu descobri, e não sei se já conhecias ou não, e se quem nos ouve já conhecia, que é uma ferramenta que existe para tu, através do terminal, conseguires fazer o mesmo teste. Portanto, isto pode parecer complexo, pode parecer complexo à partida, e de facto é muito prático tu teres um gráfico e poderes visualmente consultar o resultado. Agora, quando tu tens que validar 7 ou 8 aplicações web com 7 ou 8 endereços diferentes, teres um script que faz essa validação, aquilo depois dá-te um output num JSON que tu consegues filtrar e que tu consegues tratar essa informação, pode ser bastante interessante. E a minha descoberta passou exatamente por isso, por passar a utilizar e por conseguir automatizar checks a várias aplicações web. Foi uma necessidade que eu tive em termos de trabalho e que me obrigou a isso, através dessa ferramenta que eu desconhecia. Já usava o site SSL Labs há muito tempo, mas não conhecia a ferramenta. Epá, e fiquei fã. Ou seja, é um bináriozinho que tu puxas para o teu computador e executas o endereço à frente, uma coisa muito simples, e ele dá-te um resultado, lá está, num JSON, depois tu filtras como melhor te convier. Mas pronto, como eu vou deixar um link, não é nada que não se encontre facilmente no site, agora que já falei do assunto é fácil de encontrar, mas como nós somos gajos porreiros, vamos deixar um link direto nas notas do episódio. Eu estava aqui a conversar no chat com o Tiago Carreira enquanto estavas a explicar isso, e ele não estava a perceber como é que eles tinham acesso à informação dos cookies. É simples, porque num site do por exemplo, o example.com, há pedidos que vão para domínios, para sites que vão para servidores que são do tracker, ok? E como tem o mesmo IP, desculpem, como tem o mesmo same origin policy, porque estão no mesmo domínio, os cookies, eles têm acesso aos cookies. Ou seja, a parte do CNAME, o que é utilizado é para quebrar a separação, mas há na mesma inclusão no servidor. No site, de componentes do tracker, porque é assim que eles conseguem obter acesso ao HTTP, porque, e muito, muito claramente e corretamente, o Tiago tinha dito que, mas isso só obtém os pedidos de DNS. Não, não obtém só os pedidos de DNS. A parte de DNS é só utilizada para quebrar a barreira entre uma coisa e outra. Eles continuam a ter que ter um componente que é desse tracker. Pronto. Certo. E ele está a dizer que não acredita que seja exploitable. Já está a ser exploited. Certo. E Pronto, é isso. Adiante, mais notícias. Bah, continua, meu caro. Estás aí muito bem. Foi proposto na Assembleia da República um novo proposta de lei que visa fazer censura na internet. Ela é inspirada nos protocolos que já existem entre algumas associações privadas representantes da indústria e a Inspeção Geral de Atividades Culturais. Esses protocolos que fazem é quando essas entidades privadas querem bloquear um site, simplesmente dizem ao IGAC: olhem, isto está a distribuir ilegalmente obras sobre as quais eu tenho direito de autor. E o IGAC bloqueia. Estes bloqueios são feitos utilizando também pedidos de DNS. Isto hoje é só DNS. Mas isso também não, é são exclusivamente feitos os bloqueios com pedidos de DNS. Sim, até agora. Porque esta proposta de lei visa a serem feitos por IP. Primeiro é feito um pedido de remoção do conteúdo. As partes que recebem isso têm 48 horas para responder. O que, ok, que para uma empresa grande que tem operações 24/7 é um prazo que pode ser razoável. Agora, para uma empresa pequena que para ao fim de semana, se esse pedido vier na sexta-feira, ao fim do dia de trabalho, 48 horas esgotam-se bastante rapidamente, né? E podem chegar lá na segunda-feira seguinte e já ter os seus IPs bloqueados, o que é uma grande chatice. E quem diz uma pequena empresa, diz uma associação, enfim, até indivíduos, pessoas individuais. Que é um prazo assim um bocadinho agressivo. Além disso, não há salvaguardas apropriadas, que, portanto, não tens forma de protestar isto sem ir a tribunal. Ou seja, o pedido é feito e executado em 48 horas o bloqueio, e depois tu tens de ir a tribunal e esperar que o tribunal, além de teres de contratar um advogado, tens de preparar a tua defesa, tens de apresentar no tribunal a tua defesa, tens de esperar que um juiz olhe para ela e que o juiz eventualmente decida, não sei se envolvendo a realização está-me a faltar a palavra, das sessões que não é propriamente um julgamento, mas ouvir as várias partes e depois deixar a outra parte preparar também o que tem para dizer. Tudo isto, quer dizer, pode facilmente ultrapassar várias semanas, na minha opinião. Conhecendo a justiça em Portugal, pode ir ainda bem mais do que isso, né? E então há aqui um desequilíbrio entre um pedido de bloqueio que pode ser ilegítimo e a capacidade de defesa contra um pedido ilegítimo. A defesa nunca pode ser eficaz e eficiente e pode facilmente levar uma empresa que se for pequena ou se estiver numa situação já debilitada, pode facilmente acabar com uma empresa. Um pedido que é ilegítimo e que pode até ser feito por um concorrente ou por alguém movido por interesses acho que há aqui duas dimensões para esta discussão. A primeira discussão é se nós achamos legítimo ou não este bloqueio. É o primeiro. Agora, e há uma segunda dimensão, que é: uma vez que há um bloqueio, o bloqueio ser feito por DNS é anedótico. E é anedótico porquê? Porque tu, se não fizeres qualquer tipo de alteração na tua ligação à internet, tu usas os servidores. E para quem não percebe muito, hoje o episódio... Perguntava o nosso patrono Tiago Carreira qual é que era o tema de hoje. Não, era o André Paula. Eu acho que o tema de hoje é DNS, porque as conversas andam todas à volta do DNS. Portanto, aquilo que acontece nesta altura é os sites, e vamos chamar os bois pelos nomes. Imagina, por exemplo, o Pirate Bay é bloqueado e tem que ser bloqueado nos três operadores, né? Estamos a falar nesta altura de Mel, Vodafone e nós, porque são os três operadores que têm licença para trabalhar em Portugal. Portanto, todos os outros depois subcontratam, exatamente. Fazem aqueles negócios meio esquisitos que tu conhecerás melhor do que eu. Agora, aquilo que acontece nesta altura é, quando há um bloqueio de um site, aquilo que está a acontecer até hoje é, uhum, esse bloqueio é feito no DNS do operador, ou seja, o site, uhum, o endereço, não é o site, o endereço Pirate Bay, vamos imaginar que é a piratebay.com, passa, uhum, a apontar para um buraco negro do próprio operador e tu deixas de conseguir navegar. Para as pessoas mais distraídas, e eu acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, se tu não fazes nenhuma alteração à tua ligação à internet, tu efetivamente deixas de aceder a esses sites. Mas, uhum, basta usar os serviços de DNS alternativos, e nós só neste episódio como já falamos que eu sugeri aqui, há bocadinho. Exatamente, o Edgard, o Quad9, o Cloudflare, OpenDNS, o Google, sim, o Google também. Então estava-me a esquecer de outro que é o OpenDNS, se não me engano. Sim, também. Há também, vários. Sim. Há inúmeros serviços de DNS que tu podes usar como alternativos, que muita gente utiliza porque alega que tem um desempenho superior àquilo que é os servidores DNS dos operadores, e os próprios pedidos de DNS e a resolução desses pedidos influencia a tua velocidade de navegação. O certo é que tu, utilizando esses servidores DNS alternativos, podes também contornar esses bloqueios. Portanto, não ficas, porque o Cloudflare não é obrigado de forma alguma a bloquear o site Pirate Bay pelo governo português. Uhum. Portanto, se nós pensarmos que o bloqueio que é feito atualmente é anedótico, e se o bloqueio passasse a ser feito por IP, eu achava que, e não me crucifiques, Diogo, deixa-me falar até ao fim, eu achava que pelo menos tinha lógica. Ok, se é para bloquear, que façam uma coisa bem feita, que não façam uma coisa de uma maneira completamente, uhum, uma coisa ridícula. O que tu estás a falar, e levantar as questões bastante pertinentes, é não que o bloqueio passe a ser feito por IP, mas as condições desse bloqueio. E isso é que eu acho que é a questão mais grave. Ou seja, a questão aqui não é passar, okay, a ser bloqueado por IP, porque o ser bloqueado por IP, e que também deixa questões muito interessantes, o bloquear por IP, sim, porque tu fazes balanceamento. Voltamos ao balanceamento. Hosting, sim, e exatamente. Ter hosting de mais do que um site via o mesmo IP. E, aliás, mais adiante vou falar de mais questões que podem, de exemplos de como isto pode dar buraco. E de como bloquear mesmo bloqueando o IP e o DNS, há formas. Agora, a questão aqui é estão a tentar resolver o problema da maneira menos lógica que conseguem, porque a maneira mais lógica é, se o site Pirate Bay, vamos dar um exemplo, lá está, estamos novamente aqui, e foi o primeiro que me veio à cabeça porque é um dos mais populares no que toca a conteúdos. Sim, é um exemplo que toda a gente menos conhece, legais, conhece. Exatamente. Se tu olhares para o Pirate Bay, e se tu quiseres, eu acho que não é o Mel, nem é a nós que devem bloquear por DNS ou por IP o Mel. Uhum. Eu acho que aquilo que deve acontecer, e o problema é que o IGAC não consegue chegar lá, e aí é que é a chatice. O que tem que acontecer é, se o Pirate Bay viola os direitos de autor, seja lá do que for, o Pirate Bay tem que ser desativado, não é bloqueado por DNS nem por IP. A chatice é que eles têm a noção de que não conseguem tocar ou não conseguem chegar ao alojamento ou à entidade, sim, ou à empresa. No caso do Pirate Bay, há uma tentativa com muitos anos de muitos juízes e de muitas entidades pelo mundo de tentar tirar o Pirate Bay do ar. Atenção, o Pirate Bay do ar já chegou a ser tirado do ar há algumas semanas. Aliás, e há sempre os endereços que saem, um depois vem outro, exatamente. Neste momento tu tens sites que são dedicados unicamente a ver quais são os proxies, os mirrors do Pirate Bay. Exatamente. Portanto, há uma forma de resistir a estes bloqueios que é conhecida. E portanto, esta tentativa de bloquear é um bocadinho pateta, vá. Mas pronto, eu até consigo perceber isso. Mas dito isto, depois há aqui a questão de ser uma decisão de retirar um conteúdo online que não é decidida por um juiz. Exatamente. Eu acho que é muito discutível. Eu acho que, dependendo do que se tratar, pode ser aceitável. Por exemplo, se for a transmissão em streaming de um jogo de futebol. É uma coisa que se, ou se faz agora ou não se pode estar à espera que um juiz vá decidir daqui a não sei quanto tempo, né? pronto, aí. Agora, okay, será que. Aí aceito que haja bloqueios administrativos. Agora, havendo bloqueios administrativos, tem que haver também formas de recorrer. Que são tão expeditas e tão eficazes de recorrer dessa decisão quanto a de pedir o bloqueio e de executar o bloqueio. Portanto, certo. A minha questão é a justiça, a justiça tem que ser igual para as duas partes. Tu falaste uma coisa muito interessante, que é exatamente a ideia do, do streaming do jogo da bola. Eu não sou gajo da bola, portanto nunca ando à procura dos links, mas a minha dúvida é se esta medida de alguma maneira vai conseguir eliminar ou erradicar os tais links ou os tais servidores que fazem streaming de sinais de televisão ilegais. Mas pronto, vamos ver. Eu acho que lá está isto. São tentativas desesperadas de alguém que não tem meios e que vai pelo caminho mais fácil e que não é de todo o caminho mais lógico. É isso que me incomoda e que certamente te incomoda a ti também. Em parte, sim. Agora, há aqui coisas que, como esta falta de equilíbrio que eu falei. É de facto uma falta de equilíbrio chocante entre a possibilidade de bloquear e de recorrer dela, ok? Exatamente. Eu não acredito que possa haver um bloqueio, que é uma coisa grave de se fazer, e que não haja que não possa haver uma forma eficaz, igualmente eficaz e eficiente de recorrer dela. E isso implica haver a possibilidade de se discutir em tribunal, sim senhor, ou de, ainda antes disso, se recorrer à mesma entidade. Para se provar, olha, isto é um engano. Vocês enganaram-se. Não era este IP. Vocês escreveram mal o IP. Ou fazer copy paste, vocês fizeram mal, meteram um erro. Ou não, isto que eu estou a fazer aqui é legal. Eu tenho aqui a explicação porque é legal. Eu tenho aqui a licença. Aqueles senhores disseram que eu não tinha licença, mas enganaram-se, cometeram um erro. Ou aquele intermediário. Que entre mim e os senhores que eles dizem representar cometeu um erro. Ou aqueles senhores estão a pedir este bloqueio porque eu sou um concorrente e isso é uma ameaça. Ou porque eu critiquei publicamente algo que eles disseram ou fizeram. Isso é pedir, pá. Existe todo este poder e o IGAC não tem capacidade por ele próprio de fazer estas averiguações todas, ok? O IGAC é uma entidade pequena, com poucos recursos, e colocar em cima do IGAC a necessidade de verificar tudo isto é de facto, por si só, na minha opinião, desadequado. E depois não haver outra forma de recorrer, porque o IGAC é capaz de deixar passar tudo, né? E depois, se alguém se queixar, vai olhar para lá. Mas continua a não ter recursos, não sabe, continua a não ter recursos para avaliar, como para avaliar também o protesto. Portanto, há aqui já outra dimensão em como isto é desadequado. Mas há ainda outro aspecto negativo e que afeta muito o software livre, na minha opinião, ou pelo menos a liberdade dos utilizadores. Sim. De software livre, em particular dos utilizadores do Ubuntu e de Linux e de PSD e do que for, que é, por exemplo, a possibilidade de ver DVDs em Linux. Eu fui à loja, eu comprei um DVD perfeitamente legal e quero ver em Linux. Isto foi legalizado recentemente em Portugal. Portugal é dos poucos países do mundo em que, aliás, da Europa e do mundo, em que ainda existe uma proteção àquilo que se chama vulgarmente o DRM, Digital Rights Management, que na lei chama-se Medidas Tecnológicas Eficazes de Gestão de Direitos. Portanto, tem este nome todo pomposo, mas pomposo, é o DRM, ou proteções anticópia. Mas a lei portuguesa diz que, a lei portuguesa e a lei europeia em geral, diz que quem utiliza estas proteções anticópia tem que, junto, neste caso do IDGAC, que é a entidade em Portugal, que gera as questões de cultura, de fazer o depósito de formas de neutralizar estas proteções anticópias para que no caso em que exceções e limitações ao direito de autor estejam a ser impedidas por esta proteção anticópia. Uhum. Por exemplo, quando o direito de autor da obra termina, não há razões nenhumas para que haja uma proteção anticópia. Exatamente. Se eu for invisual e se precisar utilizar um software especial para poder aceder àquela obra, e se a proteção anticópia tiver a bloquear o software, eu tenho o direito de chegar ao IGAC e pedir que neutralizem a proteção anticópia naquela obra. Se eu quiser fazer uma citação da obra, eu posso fazer uma citação, tenho esse direito e posso ir ao IGAC pedir: neutralizem-me, sim senhor, para eu fazer esta situação. Se eu quiser usar para fins educativos, também é possível. Há várias exceções e limitações ao direito de autor que, exatamente, podem ser impedidas por esta proteção anticópia, e como tal o IGAC tem que ser capaz de neutralizar essa proteção anticópia. E, por lei, as entidades que utilizam a proteção anticópia têm de depositar os meios necessários no IGAC, ou, se não o fizerem, de disponibilizar isso aos consumidores de outra forma. Ora, nem uma coisa nem outra acontece em Portugal. A lei foi aprovada em 2004, em agosto de 2004, na Assembleia da República, terá entrado em vigor pouco tempo depois, e nunca desde então, de acordo com o IGAC, foi depositado no IGAC qualquer forma de fazer esse bloqueio. E nós sabemos também que eles não disponibilizam qualquer outra forma, de outra maneira, ok? Quando a Assembleia da República questionou detentores de direitos de autor em Portugal sobre isso, eles disseram: não, nós não depositamos nem nunca vamos depositar. Uhum. E os representantes em Portugal desses detentores de direitos, e mais, nós cá em Portugal, mesmo que quiséssemos fazer, não poderíamos, porque lá na América não nos deixam. Na sede na América não nos deixam. Ou seja, eles disseram na Assembleia da República que não tencionam cumprir a lei. O que é que a Assembleia da República fez? Criou uma exceção. A melhor exceção deste tipo de leis que existe, que é: se for para um fim legal, for para usufruir de uma exceção ou de uma limitação ao direito de autor, nós, e se o detentor de direitos não depositar junto da Inspeção-Geral de Atividades Culturais os meios de neutralizar nem disponibilizar aos consumidores de outra forma, o consumidor tem o direito de quebrar essa proteção anticópia. Ora, para isso, ele tem que ter também esses meios de quebrar essa proteção anticópia. E aí entra aqui a parte do software livre. Muitas dessas formas de quebrar são software livre. E para quebrar em sistemas operativos livres, as formas que existem, as formas que existem de quebrar essa proteção anticópia são também software livre. Ok? Compreendo. Olha, Diogo, é uma coisa que só tu é que vais ver, mas eu estou aqui com um problema, e uhum. olhando para a minha vasta carreira a trabalhar com o Manuel João Vieira do Zena para 2000, uhum. estou aqui com um problema grave, que é: temos que acabar o episódio, não tarda. Olha, uhum. Faltam 6 minutos. Só que, eu sei, estou só metendo contigo. Temos é o nosso patrono, Tiago Carreira, que não está nada convencido das tuas explicações. Uhum. Não está convencido, estou a ser injusto, não está convencido. Ele quer ter mais contexto sobre as tuas uhum. explicações do CNAME Tracking. Portanto, ele está aqui a pedir links para, okay. para a informação que tu consultaste, para poderes explicar. Sim, vai estar no e que vai estar depois nas notas do episódio, certamente. Portanto, tu vais fornecer esses links. Ainda durante depois da gravação eu passo o link para a minha não foto. Passas nada, põe nas notas que é para a gente incluir nas notas. Faças duas coisas, posso fazer pronto, as duas coisas. Exatamente, mas quem te ouve falar e conhecendo-te eu já há muito tempo, tu vais fazer só carreira e não vais pôr isso para as notas do episódio, que és um egoísta. Portanto, bora, faltam 6 minutos, tens ainda que falar sobre uma coisa que eu quero ver, que tu és do Sporting ou coisa de género. Pera, quer ver o que é que aconteceu para tu mudares de clube? Espera, ainda não acabei. Tu é que interrompeste o que eu estava a dizer. Diabo. Então, o que é que eles querem fazer? Querem bloquear por IP o acesso a software ou até a conhecimento para tudo o que quebre estas proteções anticópia. Ok? O que é que isto significa? Significa que vão bloquear acesso a repositórios de Linux. Esses repositórios Tem também as atualizações de segurança. Tem todas as atualizações, não só as de segurança. Tem o software que nós utilizamos nas nossas distribuições, e muitos, em muitos casos estão em, os mirrors desses repositórios estão em universidades. Exatamente. O que é que significa? SCPs podem ser utilizados eventualmente para coisas como ensino à distância, ou podem esses servidores ser repositórios, além das distribuições, de outros conteúdos educativos, completamente legais, utilizados nas aulas, ou para troca de informação entre cientistas que trabalham nessas instituições. Ou seja, este bloqueio é um bloqueio contra coisas completamente legítimas e ilegais, e será certamente muito inapropriado. Ora, esperemos que quando houver novos desenvolvimentos. Exatamente. Esperemos que associações como a D3 ou como a ANSOL possam ser requisitadas para emitir o seu parecer, para que possam de alguma maneira esclarecer as pessoas sobre os perigos e sobre a injustiça, cá está, aquilo que se fala aqui é de uma questão de injustiça e as implicações de uma medida como esta. Sim, é uma proposta de lei completamente irrealista e injusta. Exatamente. Olha, o Alex fez uma coisa no episódio passado, se calhar vai ter de fazer também novamente neste episódio. Não vai nada, despacha, tens dois minutos, acaba lá isso limpinho, faz favor. Vamos ver, eu acho que tu vai dar. Que eu tenho compromisso a seguir, despacha-te. O que eu estava a dizer é que estou a ficar verde, de facto. Não sei se é de ligação, estão a dizer. É verde, não, a tua ligação está uma miséria. Está amarelo, vermelho, vermelho, cinzento, amarelo, vermelho. Está uma miséria. A minha ligação está abaixo Mas pronto, não é da ligação. Há de ser outra coisa. Diz-me. Pois, é do Ubuntu Mate. Deve ser. O Ubuntu Mate, que é verdinho nos sistemas, está a infiltrar-se aqui em casa. Eu tenho uma máquina que costumava utilizar para gravações e que tinha inicialmente tinha Ubuntu, depois instalei-lhe Ubuntu Studio, e estava a preparar a máquina para voltar a utilizar para esse fim, e não sou capaz de usar o Plasma. Basicamente então, é isso. Não digas isso. Eu usava Plasma diariamente há 2 anos, há 2, 3 anos, e agora não sou capaz de usar. Não sou mesmo capaz. Os atalhos, essas coisas todas, não sou capaz de usar. Então o que é que eu fiz? Instalei o Ubuntu Mate, avancei muito mais no setup da máquina, já meti as componentes de áudio do Ubuntu Studio e estou muito contente. Estou também a considerar a hipótese de instalar o Ubuntu Mate no meu Clevo. Ele é uma máquina já mais velhinha, ainda tem o Ubuntu Chinel instalado com o Ubuntu Standard. E das máquinas que eu tenho, que utilizo como propósito para desktop mesmo, é das máquinas mais fraquinhas, pelo que instalar o Ubuntu Mate parece-me um bocadinho apropriado. Ela é mais fraquinha, mas não é propriamente fraca. Além disso, tenho ainda o meu desktop principal cá em casa, é um Entroware Aura, é um pequeno NUC da Entroware, e estou a considerar também instalar lá o Ubuntu Mate. E porquê o Ubuntu Mate? A minha ideia até seria, se eu disser o que é que eu quero fazer daquilo, ou seja, o Ubuntu Mate para quê? Quero usar isto como um OCDL XD. Um servidor com interface gráfica. Mas sobre isso falarás no próximo episódio, porque entretanto. Então, sim. Já estamos a chegar aos 58 minutos, é verdade. Estamos, portanto, vá. Não percam os próximos episódios, porque nós estamos. Exatamente. Haverá novidades fantásticas nos próximos episódios. Exatamente. E sigam-nos no próximo episódio. Então vá. Até à próxima. Até à próxima.